faz vibrar de emoção. Você, você, você vai me enlouquecer. Só você dá motivo à minha vida. Se me abandona, que será de mim? Se me abandona,